artigo do medo que só me deu vitória. Se acendeu, vai na paz, de joelho jamais, o troco não demora. Alguém de mala me chamou, porque sou o que sou, um fissurado perseguido dentro de um Opala. Oh, oh, indignado com os fardas do fogo cruzado. Aí é bala em cima de bala, e a malandragem não para. Um, dois, um, nas palavras, um, dois, um, nos olhos do cara. Que pala, meteu a mão no porta-luva, aí e o brilho da cromada. Jogou pra cima, vacilão de boina, tomou rajada pra aprender a respeitar quebrada. Ferro na cinta, é fácil andar, mas a atitude de olhar nos olhos do sujeito. Clá! Vejo em quadro, moleque perfurado. Olha aí, você errado. Eu sou de dentro, não de fora. Considerado, eu sou a força assassina. 1, 2, 1, assinado. Se eu continuo na função, meu cativeiro estava lotado. Aí, em casa de cobra, o marimbondo dorme no telhado. Eu ando sempre ligado, atento pra todos os lados. Não te quero mal, não seja só mais um. Condenado no artigo 121. Artigo 1, 2, 1. Não queira assinar. 1, 2, 1. 1, 2, 1. A força assassina está de volta. Ser ou não ser gangster, não importa. 1, 2, 1. 1, 2, 1. A força assassina está de volta. Ser ou não ser gangster, não importa. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. A pomba da paz quebrou as asas quando veio dar um rolé aqui. Tomou rachada de pistola, foi esmagada antes de cair. Roubaram o pobre errado aí, não tô falando. Eu tô ligado qual que é, então abaixo o cano. Vejo um moleque marcando, passando um pano pros 12, aí já tá vacilando. Nunca faz parte dos planos ver uma mãe chorando. Infelizmente acontece quase toda vez. 15 no pente, 1 na agulha, 16. Acha que tá apavorando? A malandragem só tá te filmando. O reencontro na viela aí já era, lei do suburbano. Te jogam como joga um pé na meia. 12, 288, 157, 121. Chave de cadeia. Somos a força do velho extrovertido, do viaduto cheio de meninos. Somos a luz do livre-arbítrio. Temos equilíbrio. Malandragem chega e chega sim. É o começo do fim, nem pra vocês nem pra mim. Pé de bota aparece de dia, à noite se esconde. Vejo de longe um litro vazio em cima dos alto-falantes. Neguinho afogado no próprio sangue. Baculejo de rotina pra cima de mim, irmãozinho. Qual é que é? Sangue bom. Tá tudo a pampa lá no seu mundinho. Entorpecente, a barreta de bermuda não me assusta. De boa, tô grilada com um bodinho de olho azul. A elite é certa, mas quebrou as pernas no arrombo da dundum. Repare bem, quem sou eu? Puxo o seu que eu puxo o meu, sem problema nenhum. Com certeza eu não serei mais um condenado no artigo 121. 1, 2, 1. 1, 2, 1. A força assassina está de volta. Ser ou não ser gangster, não importa. 1, 2, 1. 1, 2, 1. A força assassina está de volta. Ser ou não ser gangster, não importa. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Clá, clá. Acha que eu vou parar? Clá, clá. Mesmo que o crime permaneça, clá, clá. Daqui pra lá, muito tempo vai passar. Já estive aqui, ali, vi o martelo do juiz bater e condenar o maluco por quê? A malandragem que eu conheço não atrasa ninguém. Quem dá perdido se perde também. Aí não entrou bem. Malandro pega, te apaga, não ande no meio de cobra criada. Pula já fiz, pula já vi a morte do mais mala. A força está de volta e a ideia não parou aqui. O atrasalado cai tão rápido que eu nem percebi. Quem vacila na parada, derrubado, ficará. Puxa daqui, puxa de lá. Pra, pra, pra, pra. Pare, olhe, entenda o conteúdo da letra. Gaveta fora de hora é pra otário que acha que aguenta. Tiro nas costas, no peito, na boca e na cabeça. Filobé, .40, .380. Aí é treta. Maloqueiro engaiolado, condenado, sem futuro, bolado. Vacilão na papuda, vai ser derrubado. Deus falou e tá falado. Quem assina 1, 2, 1, por 1, 2, 1 será levado. 1, 2, 1. 1, 2, 1. A força assassina está de volta. Ser ou não ser gangster, não importa. 1, 2, 1. 1, 2, 1. A força assassina está de volta. Ser ou não ser gangster, não importa. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1.